Alô, som. Hey, Hey. I'm Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma Jam Intercontinental Telemática, né? Hoje com a presença de Sté aqui, controlando samples, e o Léo aqui na percussão e mais participações em breve. E o Rock Tribe, esse som que vocês estão ouvindo, um solo de Rock Tribe no Wood, um simulador de Wood. É esse teclado que ele tá tocando lá em Izmir. Tá dando pra ver aí na tela? Tá, né? É, na cidade de Izmir, na Turquia. Aí ele tá fazendo esse som aí pra gente. Fazendo essa jam aqui com percussão com o Léo. Aí ele deu um tchau aí. Bem-vindo à Cachoeira do Paraguaçu aqui, Rock Tribe. A festa de Iemanjá, 8 de fevereiro aqui em Cachoeira. A convite da Água de Levante, um evento aqui com Bárbara Gleison, o pessoal organizou aqui. A gente aceitou o convite para trazer essas participações aqui internacionais aqui para a festa. Valeu, bem-vindo ao Tribe. pessoal, queria aproveitar e fazer um solo aqui da Bahia com a Turquia, né? Então vou deixar só o Léo aqui com o Rock Tribe. Rock Tribe, please, a solo only bass, you and Léo in percussion, Brazilian percussion. Hello, Brazil. Hello. Agora eu queria chamar um pandeiro aqui de Santo Amaro, que é a Maine de Jesus. Bom, registrar a presença aqui do Seb também. Hello, Seb, diretamente da Holanda. Igual a Xuxu, esse cara, né? You have a Netherlands friend. I mean, he's also from Netherlands, a DJ. Only Portuguese, only English, Seb. Agora eu queria chamar aqui pra tocar com o Rock Tribe da Turquia, a percussionista santamarense Maine, que tá morando em Portugal e veio visitar a terrinha aqui. Olá, Dona Dalva, boa noite, boa volta pra casa, bom descanso. Valeu, valeu, Valmir, tchau. Valeu, Anny. Beleza, valeu, Maíne. Acho que dá pra passar pro próximo loop aqui. Bem-vindo, Giorgio, também. A gente tá com o Giorgio da Itália aqui também, fazendo esse solo de guitarra, junto com o Rock Tribe da Turquia. Thank you. Beleza, esse aí foi o Gabriel. Agora aproveitar a presença aqui do Mikael, diretamente de São Félix, Bahia. Vai dar uma moral aqui pra gente. Aí, Mikael. Os acordes é o seguinte. Aí, Lá sustenido. Lá maior. Aí, Ré menor. Ré menor. Sol maior. Lá. Isso. Isso aí. Ré menor. Nós somos a Cachorro Urubu. Guerra contra o Zé. Beleza, esse aí foi o Mikael Solano aí com diretamente de São Félix. Aí, Mikael, agora a gente vai começar um outro. Rapidinho, Mikael. A gente tava tocando em cima do sample de Daft Punk, né? Que a Esther tava controlando ali os volumes. Aí agora a gente tem aqui na sala, acabou de chegar o Bernd. Bem-vindo, Bernd, à Bahia. a Cachoeira. Bernd é um grande amigo de Colônia, que eu conheci também aqui nesse, na época da pandemia. Aí, eu... Aí, o Bernd... hey Bernd, can you play... Will you play with us? Welcome to Cachoeira. É isso aí, a gente... Alô. É isso aí. Ah, beleza. Beleza, tá dando tchau aí. Dá tchau aí pra... agora são... Acho que 19 mais 4. Dá 23, né? 11 horas. É. 11 horas na, lá, né? É isso aí. Hey, Bernd, we gonna play a sample from Cassiano agora. A Esther vai tocar um sample do Cassiano aqui agora. Olha, o Bernd tá mostrando um baixo sem traste. Fretless, que faz um som muito diferente, muito legal. Many thanks, Bernd. You are in honor to Iemanjá. In context of Iemanjá party.